ser de ninguém. Se hoje você não vem, quem é capaz de me fazer? Se tudo em mim é só você. Eu faço o tempo parar. Saber direito o que é te amar. Sempre tive tudo, não podia imaginar que ter tudo é quase nada se você não está.